Ou tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor. Ou tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor. Apaixonado também chora. É cachaça com limão, uísque toda hora, e ninguém consola. Ele trocou sua mulher por uma rapariga, destruiu a sua vida por uma bandida, e quem perdeu que chora. E agora tá sofrendo, vida por uma bandida, e quem perdeu que chora. E agora tá sofrendo, tá procurando pelo mundo aí afora. Ou tem um homem apaixonado por aí, solto por aí, louco de amor. Por aí.